Mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Quase sempre tem razão, e a razão que sempre vence nunca teve coração. O amor é como o dia, de volta a alegria onde existe solidão. Traz de volta a alegria onde existe solidão. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar. Agora que o Paulo Terra vai cantar para vocês, viu? Eu mandei tantos alôs, e comecei a fazer uma confusão. Paulo Terra, Carlito Balduí, mas Carlito Balduí cantaram, encerrando o bloco anterior. Agora o Paulo Terra canta para vocês. Ela é devassa! Ela é devassa, tem sangue de barata, diz que me ama e depois me descarta, acha que eu sou alguma coisa velha, largada às traças. Quando me encontra com algum dinheiro, quer ir pra Europa, pro Rio de Janeiro, de cara lavada. Me diz que eu sou o caro amor da sua vida, só compra em lojas caras, ela é convencida. Me abraça e beija, e diz que me deseja, que amor pra toda a vida. Grudado na gata. Meu Deus, como ela é falsa. Ela se acha. Me beijou na mão, estourou meu cartão e devendo na praça. Meu Deus, sei que ela é falsa. Que ela se acha. Tá. algum dinheiro. Quer ir pra Europa, pro Rio de Janeiro, de cara lavada. Me diz que eu sou o caro amor da sua vida. Só compra em lojas caras, ainda é convencida. Me abraça e me beija, e diz que me deseja, que amor pra toda a vida. Maravilha, maravilha, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Um abraço à minha querida Glauci Medeiros em Abaetetuba, ela não perde o nosso programa. A Marlene Pereira em Tocantinópolis também não perde um Só Mundo Sertanejo. Muito obrigado pelo carinho de vocês sempre, viu? Ouvintes do nosso programa. Nosso amigo João Rodrigues, da Liberdade FM em Sobralia, Estadão de Minas Gerais, exibindo nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu, João Rodrigues, a todos vocês da Liberdade FM, aí de Sobralia, Estadão de Minas Gerais. A minha querida Joyce Silva, em Santa Luzia do Paruá também, não perde um Só Mundo Sertanejo. Aê, Vânia Rocha, em Pouso Alegre, o Samuel, a Dona Maria. Vânia Rocha, uma das grandes comunicadoras do rádio aí de Pouso Alegre, Estadão de Minas Gerais, para todo o Brasil e para todo mundo. Aí, Vânia Rocha, obrigado pelo carinho de sempre, viu? Bruno e Marrone cantam Vidro Fumê. Foi no telefonema anônimo, uma voz disfarçada me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiei. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu tive entrando num cabo embotado. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu tive entrando num carro importado. Lentamente foi a canção Muito bem, Mundo Sertanejo, é isso aí. Muita música, muita alegria no seu rádio. Nós estamos sempre juntos. Eu fico muito feliz com todo o carinho de todos vocês. É pelo Brasil inteiro, né? Sempre interagindo comigo no Facebook, me falando que não perde o programa, que adora as músicas de Diego Valadares, todas as músicas que a gente toca aqui, né? Os amigos pedindo os alôs, e a gente manda com muito carinho para vocês. Muito obrigado a todos pelo carinho de sempre. Meu amigo Juliano de Almeida, locutor da Rádio Boa Esperança FM, em Boa Esperança do Norte. A você e toda a equipe aí, muito obrigado pelo carinho, pela parceria, viu? A minha querida Maria Neide dos Santos, em Nova Matrona, Minas Gerais. Os amigos da Rádio Cultura FM, aí de Salinas. Valmir Clabuchá e todos vocês, muito obrigado. Meu amigo Jailson, em Natal, Rio Grande do Norte, ouvinte também do nosso programa. Vamos em frente, Marcos Henrique e Gustavo cantam, Deixa o Trem Queimar. Minha galera louca pra se divertir, não tenho culpa se você não quer ir, não. Tô nem um pouco preocupado se você não tá legal. Quem me deixou foi você, que me trocou pela noitada, que sabe só de balada e depois se arrependeu. Já tô em outra, tô me acabando. É de segunda a sexta-feira, eu tô amando. Na boate, a faculdade até no bar, a mulherada faz a fila pra entrar no seu lugar. Agora eu sei que é viver. Eu vou beber, eu vou beijar, só pra esquecer você. Então sai, sai da minha cabeça e não volta mais. Procura outro trouxa, vou viver em paz. Minha vida de solteiro pega fogo, então deixa o trem queimar. Então sai, sai da minha cabeça e não volta mais. Procura outro trouxa, vou viver em paz. Minha vida de solteiro pega fogo, então deixa o trem queimar. Então sai. Tô me acabando, é de segunda a sexta-feira, eu tô amando. Na boate, a faculdade até no bar, a mulherada faz a fila pra entrar no seu lugar. Agora eu sei que é viver. Eu vou beber, eu vou beijar, só pra esquecer você. Então sai, sai da minha cabeça e não volta mais. Procura outro trouxa, vou viver em paz. Minha vida de solteiro pega fogo, então deixa o trem queimar. Então sai, sai da minha cabeça e não volta mais. Procura outro trouxa, vou viver em paz. Minha vida de solteiro pega fogo, então deixa o trem queimar. Então sai, sai da minha cabeça e não volta mais. Procura outro trouxa, vou viver em paz. Minha vida de solteiro pega fogo, então deixa o trem queimar. Então sai, sai da minha cabeça e não volta mais. Procura outro trouxa, vou viver em paz. Minha vida de solteiro pega fogo, então deixa o trem queimar. Então sai. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Vocês, viu? Muito obrigado pelo carinho, claro, todos os nossos ouvintes. A Nath Pereira em São João do Paraíso, ouvinte da Paraíso FM, muito obrigado. O Rubens, o Valmiro Gomes, muito obrigado, viu? Aí, Rosenilde Pires, de Vargem Grande do Rio Pardo também, e sempre falando comigo no Facebook, não perde o programa, é amigo do Aldinei Pereira, todos da equipe aí da VGFM, muito obrigado, viu? Rosenilde Pires, meu amigo Nilson Farias, da Montana FM, em Inocência também, no Mato Grosso do Sul, também exibindo o nosso programa. Minha querida Edna Maria Pereira, em Presidente Médici, também ouvinte da Tropical FM, aí no Estadão do Maranhão, muito obrigado. O Denilson Leal, em Guarapari, no Espírito Santo. Um abraço aos amigos da Rádio Sim AM, nossa parceira de Guarapari, para todo o estado do Espírito Santo, todo o estado ouvindo o nosso programa. Herbert Souza, em Viana, todos vocês, amigos aí do Estadão do Espírito Santo, ouvintes da Rádio Sim AM, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Vou cantar para vocês, canta Diego Valadares, Quero Você Pra Mim, é pra dançar.

Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar, minha querida Gleice Silva Araújo, em Indiara, Goiás. Aí, ouvintes, a todos vocês, amigos ouvintes aí de Indiara, Estadão de Goiás, muito obrigado, viu? A minha querida Zélia Braga, em São João do Paraíso, também não perde o nosso programa. A Larissa Santos, em Santo Luzito Paruá, não perde o nosso programa. Muito obrigado. Eduardo Costa canta Enamorado. Se é amor o que eu sinto no meu coração, eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não. Se eu te olho, pinta um desejo do gosto doce do seu beijo, me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Eu estou enamorado por ti e não sei como explicar esse amor que vem de dentro e vou pra me sentimento, eu só sei. Um desejo do gosto doce do seu beijo, me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Muito bem, novo sucesso aí do Eduardo Costa, linda canção, né? Um abraço, meu amigo Alan Sérgio, da Rádio ABC Shalom, em Cuiabá, no Estadão do Maranhão. Aí, meu amigo Mancha Negra, da Web Vitrine Musical, em São Paulo, ouvindo nosso, exibindo nosso programa com muito sucesso. Valeu, Mancha Negra. Inclusive, o Mancha Negra, ele também faz shows, faz muitos shows aí pela região, aí interior de São Paulo, né? Muito obrigado, Mancha Negra, todos da equipe da Web Rádio Vitrine Musical, exibindo nosso programa. Meu amigo Luiz Antônio, em Guarapari, no Espírito Santo, minha querida Vivi Maísa, em Saré, em Pernambuco, não perde um só Mundo Sertanejo. A Dalva Agapito, em Botucatu, São Paulo, também não perde o nosso programa. Ítalo Rocha canta Toma, Pega. Toma, pega, toma. Pega o telefone, dá uma ligadinha, me avisa pra sua mãe que vai dormir na amiguinha. Aí a gente fica, namora mais um pouco, vai logo que tá tarde, eu já tô ficando louco. Ei, danadinha, hein? Vem pra cá, sua danadinha, para